seus olhos não me vejo mais. Querer viver agora o que antes eu não quis. Tudo bem, mereço a solidão por te fazer sofrer. Esqueço até de mim, mas não consigo te esquecer. Até de mim, mas não consigo.